Ficheiro 133. Sustiva respiração, espreitando através da frágil ocular, esforçando-me para ver. As larvas comuns das moscas vergeiras têm uma única linha visível ao longo do corpo. As outras larvas têm duas. As linhas eram muito ténues, invisíveis a olho nu, mas muito importantes. As larvas das moscas vergeiras comem carne putrefacta, carne morta em decomposição. As outras penetram na carne viva e consomem o músculo vivo e o sangue do seu hospedeiro. Nada que eu quisesse inserir numa ferida. Fechei um dos olhos para deixar o outro adaptar-se às sombras móveis na ocular. O cilindro escuro do corpo da larva contorceu-se, dobrando-se em todas as direções ao mesmo tempo. Uma linha era claramente visível. Aquilo seria outra? Apertei o olho até que ele começou a lacrimejar, mas não consegui ver mais nada. Soltando a respiração que tinha retido, relaxei. Parabéns, pá, disse Brianna, aproximando-se de Jamie. Ele abriu um olho que percorreu a figura de Brianna com perceptível falta de entusiasmo. Vestida apenas com uma combinação até ao joelho, para o açougue, estava manchada da cabeça aos pés de sangue escuro e a musselina tinha-se-lhe colado ao corpo em alguns pontos. Hã? Exclamou ele. Porquê? As larvas? O senhor conseguiu, explicou ela. Abriu a outra mão, revelando uma bola deformada de metal. Uma bala de carabina esmagada. As larvas estavam numa ferida no quarto traseiro do animal. Eu tirei as larvas do buraco da bala. Eu ri-me, aliviada e achando graça. Jamie, tu acertaste-lhe no rabo? A boca de Jamie torceu-se um pouco. Pensei que não lhe tivesse acertado em lugar algum, disse ele. Eu só estava a tentar fazer a manada virar na direção de Fergus. Ergueu uma das mãos lentamente e pegou na bala, rodando-a delicadamente entre os dedos. Talvez deva guardá-la para dar sorte, disse Brianna. Ela falou descontraídamente, mas pude ver a ruga entre as suas sobrancelhas invisíveis. Ou para morder, quando a mamã estiver a trabalhar na sua perna. Tarde demais, disse ele com um mero esboço de sorriso. Foi então que ela viu a pequena tira de couro que estava sobre a mesa à sua cabeceira, marcada com meias luas sobrepostas, as profundas marcas dos dentes de Jamie. Ela olhou para mim estarrecida. Levantei ligeiramente um dos ombros. Passara mais de uma hora a limpar-lhe a ferida da perna e não fora fácil para nenhum de nós os dois. Pigarreei e virei-me novamente para as larvas. Pelo canto do olho vi Bree colocar as costas da mão ternamente no rosto de Jamie. Ele virou a cabeça e beijou-lhe os nós dos dedos, indiferente ao sangue. Não te preocupes, rapariga, disse ele. A sua voz era fraca, mas firme. Eu estou bem. Abri a boca para dizer alguma coisa, mas vi o rosto de Bree e em vez disso mordi apenas a língua. Ela estivera a trabalhar arduamente e ainda tinha Jamie e Roger para tratar. Não precisava de se preocupar com Jamie também. Ainda não. Coloquei as larvas numa pequena tigela de água esterilizada e lavei-as rapidamente. Depois despejei-as novamente na cama de folhas molhadas. Não vai doer, disse a Jamie, tentando tranquilizá-lo, assim como a mim. Ah, sim, disse ele, com um cinismo inconveniente. Já ouvi isso antes. Na verdade, ela tem razão, disse uma voz suave, arranhada, atrás de mim. Roger já se lavara rapidamente. O seu cabelo escuro caía úmido sobre a gola da camisa e a sua roupa estava limpa. Jamie, sonolento, estava deitado no ombro do pai, sonhadoramente a chuchar no dedo. Roger aproximou-se da mesa para olhar para Jamie. — Como vai isso, homem? Perguntou serenamente. Jamie moveu a cabeça na almofada, sem se preocupar com o desconforto do movimento. Vou ficar bem. Ótimo. Para minha surpresa, Roger segurou no ombro de Jamie num pequeno gesto reconfortante. Eu nunca o vira fazer isso antes e novamente questionei-me exatamente sobre o que é que se teria passado entre eles na montanha. A Marsali vai trazer-lhe um caldo de carne, carne de búfalo, informou Roger, franzindo ligeiramente a testa a olhar para mim. Talvez seja melhor a senhora comer também. Boa ideia, disse eu. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Só quando me sentei é que percebi que estava de pé desde as primeiras horas da manhã. Todos os ossos dos meus pés e das minhas pernas me doíam e sentia dor no local onde eu partira a tíbia esquerda há alguns anos, mas o dever chamava-me. Bem? O tempo e a maré não esperam por nenhuma larva, disse eu, levantando-me com alguma luta. É melhor tratar já disto. Jamie resfolegou e esticou-se. Depois relaxou, o longo corpo preparando-se relutantemente. Observou com resignação, enquanto eu pegava no pires de larvas e no meu forceps. Depois agarrou a tira de couro à sua cabeceira. Não vai precisar disso, disse Roger. Pegou noutro banquinho e sentou-se. É verdade o que ela disse. Essas filhas da mãe não magoam. Jamie bufou outra vez. E Roger riu-se para ele. Veja bem, disse ele. Elas picam com força. Mas só se ficar a pensar nisso. Se conseguir manter a mente longe delas, nem vai dar por elas. Jamie examinou-o. És um grande consolo, Mackenzie, disse ele. Obrigado, disse Roger com uma risada rouca. Tom, trouxe-lhe uma coisa. Inclinou-se para a frente e depositou um Jamie sonolento nos braços de Jamie. O menino emitiu um pequeno guincho de surpresa. Depois relaxou, quando os braços de Jamie o abraçaram num reflexo. A mãozinha gorducha libertou-se procurando apoio. Depois encontrou-o. Quente, balbuciou ele, sorrindo como um anjo. Com o punho enrolado no cabelo ruivo de Jamie, suspirou profundamente e mergulhou num sono profundo sobre o peito febril do seu avô. Jamie semicerrou-me os olhos quando peguei no forceps. Em seguida encolheu ligeiramente o ombro. Encostou a face áspera sem barbear, delicadamente, no cabelo sedoso e brilhante de Jamie e fechou os olhos, embora a tensão nas suas feições fosse um marcante contraste com a paz do pequeno rosto redondo de Jamie. Não poderia ter sido mais fácil. Eu simplesmente levantei a nova cataplasma de cebolas e enfiei as larvas, uma a uma, nos cortes ulcerados na barriga da perna de Jamie. Roger deu a volta à mesa e colocou-se atrás de mim para observar. Já está quase a aparecer uma perna outra vez, disse ele surpreendido. Pensei que nunca mais ficasse assim. Sorri sem me virar para ele, atenta ao meu delicado trabalho. As sanguessugas são muito eficientes, disse eu. Embora o teu trabalho rústico com a faca também tenha ajudado. Deixaste buracos suficientemente grandes para drenar o pus e o fluido. E isso ajudou. Era verdade. Embora a perna ainda estivesse quente e horrivelmente descorada, o inchaço diminuíra consideravelmente. O longo osso da canela e os arcos delicados do pé e do tornozelo já eram visíveis outra vez. Eu não tinha nenhuma ilusão quanto aos perigos que ainda havia. Infecção, gangrena, escaras. Mas o meu coração ficou mais leve. Já se conseguia reconhecer a perna como sendo de Jamie. Apanhei outra larva mesmo atrás da cabeça com o meu forceps, com cuidado para a não esmagar. Levantei a pele com a delgada sonda que tinha na outra mão. e habilmente inseri a minúscula larva no pequeno bolso assim formado, tentando ignorar a terrível sensação esponjosa da pele sob os meus dedos e a recordação do pé de Aaron Beardsley. Já está, disse eu momentos depois, e delicadamente voltei a colocar a cataplasma. Cebola e alho cozidos, envoltos em musselina e embebidos em caldo de penicilina, manteriam as feridas de Jamie limpas e a drenar. Renovadas em intervalos de aproximadamente uma hora, eu esperava que o calor das cataplasmas também incentivasse a circulação na perna. Depois, um curativo de mel, para evitar quaisquer outras invasões bacterianas. Somente a força da concentração tinha evitado que as mãos me tremessem. Agora já estava terminado e não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O pires de folhas úmidas retiniu na bancada quando o coloquei lá. Creio que nunca me senti tão cansada. Capítulo 93. Escolhas. Roger e o Sr. Bug transportaram Jamie para o nosso quarto no andar de cima. Eu não queria movimentar-lhe a perna ao retirá-lo do consultório, mas ele insistiu. Não quero que durmas aqui no chão, Sassenach, disse ele quando protestei. E ele sorriu-me. Tu deverias estar na tua cama, mas eu sei que não me vais deixar sozinho. Por isso tenho de ir para lá também. Estamos entendidos? Eu teria continuado a argumentar, mas na realidade estava tão cansada que não me queixaria muito se ele insistisse em que nós os dois dormíssemos no celeiro. No entanto, estando ele já acomodado na nossa cama, as minhas dúvidas regressaram. Posso tocar-te na perna, disse eu, pendurando o meu vestido num dos ganchos. É melhor improvisar uma cama junto à lareira, aqui. E não vais, não, disse ele categoricamente. Vais dormir aqui, comigo. Recostou-se sobre as almofadas, com os olhos fechados, o cabelo ruivo espalhado sobre o linho. A sua pele começara a perder o vermelhão. Já não estava tão afogueada. No entanto, estava assustadoramente pálida, onde as minúsculas hemorragias não atingiam. Tu serias capaz de discutir no teu leito de morte, disse eu contrariada. Não precisas de estar sempre a comandar as tropas, sabias? Podes deitar-te descansado e deixar que as outras pessoas tratem das coisas, pelo menos uma vez. O que julgas que aconteceria se... Ele abriu os olhos e lançou-me um olhar azul escuro. Sassenach, disse ele suavemente. O que é? Eu queria que me tocasses, sem me magoar. Só uma vez, antes de eu dormir. Poderias fazer-me isso? Parei e respirei fundo, terrivelmente desconcertada, ao perceber que ele tinha razão. Apanhada de surpresa na situação de emergência e preocupada com o seu estado, tudo o que eu lhe fizera durante o dia fora doloroso, invasivo ou ambos. Marsali, Brianna, Roger, Jamie, todos eles lhe tinham tocado com ternura, oferecendo-lhe solidariedade e conforto. E eu estava tão aterrorizada com a possibilidade do que poderia acontecer, com o que eu poderia ser forçada a fazer, que não deixara nenhum tempo, nenhum espaço para a ternura. Desviei o olhar por um momento, pestanejando, até as lágrimas recuarem. Depois levantei-me e aproximei-me da cama, inclinei-me e beijei-o muito delicadamente. Alisei-lhe o cabelo para trás, afastando-o da testa. Alisei-lhe as sobrancelhas com o polegar. Arts Bug tinha-lhe feito a barba. A pele do seu rosto estava lisa e quente sob a minha mão. Os seus ossos delineavam-se contra a pele, emoldurando a sua força. E, no entanto, ele repentinamente parecia frágil. E eu também me sentia frágil. Quero que durmas ao meu lado, Sassenach, sussurrou ele. Está bem. Sorri-lhe com os lábios um pouco trêmulos. Deixa-me escovar o cabelo. Sentei-me vestida com a camisa de dormir. Soltei o cabelo e peguei na escova. Ele observava-me em silêncio, mas com um leve sorriso nos lábios, enquanto eu me penteava. Ele gostava de me ver a escovar o cabelo. Esperava que fosse tão calmante para ele como era para mim. Havia ruídos no piso de baixo, mas eram abafados, distantes. As persianas estavam completamente abertas. A luz da fogueira agonizante no pátio tremeluzia nas vidraças da janela. Olhei para a janela questionando-me se deveria fechar as persianas. Deixa-as, Sassenach, murmurou ele da cama. Gosto de ouvir as conversas. O som das vozes lá fora era realmente reconfortante, aumentando e diminuindo com pequenas explosões de gargalhadas. O ruído da escova era suave e regular, como pequenas ondas a desfalecer na areia. E eu sentia a perturbação do dia diminuir devagar, como se eu pudesse escovar todas as ansiedades e temores do meu cabelo com a mesma facilidade com que me livrava dos emaranhados e dos fragmentos da trepadeira de abóbora. Quando finalmente larguei a escova e me levantei, os olhos de Jamie estavam fechados. Ajoelhei-me para extinguir o fogo, levantei-me para soprar a vela e por fim fui para a cama. Deslizei suavemente ao seu lado na cama para não o perturbar. Ele estava de lado, virado para o outro lado, e eu virei-me para ele, ajustando o meu corpo ao seu, com cuidado, para não lhe tocar. Fiquei muito quieta ao ouvir. Todos os sons da casa tinham entrado no seu ritmo noturno. O silvo do fogo e o ruído surdo do vento na chaminé, o estalido repentino e surpreendente das escadas, como se algum pé descuidado tivesse pisado no espelho de um degrau. O ronco nasalado do Sr. Wemyss chegava até mim reduzido a um zumbido relaxante pela espessura das portas que nos separavam. Ainda havia vozes lá fora, abafadas pela distância, desarticuladas por causa da bebida e da hora tardia. No entanto, todas joviais. Nenhum som de hostilidade ou violência incipiente. Mas, na verdade, eu não me importava. Os habitantes de Ridge podiam bater-se até perderem os sentidos e ainda dançar sobre os despojos, que eu não me ralava com isso. Toda a minha atenção estava concentrada em Jamie. A sua respiração era superficial, mas regular. Os ombros estavam relaxados. Eu não queria perturbá-lo. Ele precisava de repouso acima de tudo. Ao mesmo tempo, sentia uma vontade irresistível de lhe tocar. Queria certificar-me de que ele estava ali, vivo, ao meu lado. Mas também precisava muito de saber como é que o corpo dele se estava a curar. Estaria febril? A infecção incipiente na sua perna ter-se-ia espalhado, apesar da penicilina, envenenando-lhe o sangue? Movi a cabeça devagar, levando o rosto a um centímetro das suas costas cobertas pela camisa de dormir, mas não consegui saber, através do linho, o quanto ele realmente estava quente. Cheirava levemente a floresta, mais fortemente a sangue. As cebolas da cataplasma exalavam um cheiro forte e penetrante. O seu suor também. Inspirei outra vez, examinando o ar. Nenhum cheiro de pus. Demasiado cedo para cheirar a gangrena, ainda que a decomposição estivesse a começar, invisível, sob as ligaduras. Mas eu pensava que havia um cheiro estranho na sua pele. Algo que eu não sentira antes. Necrose do tecido? Algum componente do veneno da cobra? Aspirei com força pelo nariz e inspirei novamente, longa e profundamente. — Estou a cheirar muito mal? — perguntou ele. — Hã? exclamei, assustando-me a ponto de morder a língua, e ele estremeceu levemente no que eu entendi ser uma gargalhada reprimida. Pareces um porquinho caçador de trufas, Sassenach, a fungar dessa maneira nas minhas costas. Ai, sim, disse eu um pouco irritada. Toquei o sítio onde tinha mordido a minha língua. Bem, pelo menos estás acordado. E como te sentes? Como uma pilha de tripas bolorentas. Muito pitoresco, disse eu. Podias ser um pouco mais específico? Coloquei a mão ao de leve na anca dele e ele exalou um som semelhante a um gemido. Como uma pilha de tripas bolorentas, disse ele. E fazendo uma pausa para respirar pesadamente, acrescentou, com larvas. Serias capaz de gozar no teu leito de morte, não é? Ao mesmo tempo que disse isto, senti-me inquieta. Ele seria, e eu esperava que não fosse esse o caso. Bem, tentarei, Sassenach, murmurou ele, parecendo sonolento. Mas não estou no meu melhor, dadas as circunstâncias atuais. Sentes muitas dores? Não, só estou cansado. Ele suava como se estivesse realmente demasiado exausto para procurar a palavra certa e resolver usar aquela mesma como padrão. Não é de admirar que estejas. Vou dormir noutro lugar para tu poderes descansar. Fiz menção de atirar os cobertores para trás e me levantar, mas ele impediu-me de o fazer, levantando ligeiramente uma das mãos. Não, não, não me deixes. O seu ombro caiu para trás, na minha direção, e ele tentou levantar a cabeça da almofada. Senti-me ainda mais inquieta, quando percebi que ele estava demasiado fraco para sequer se virar sozinho. Não te vou deixar. Mas acho melhor eu dormir na cadeira. Não quero. Estou com frio, disse ele baixinho. Estou com muito frio. Pressionei os dedos ao de leve, logo abaixo do seu externo, procurando o grande pulso abdominal. As batidas do seu coração estavam rápidas, mais superficiais do que deveriam. Ele não estava febril. Ele não sentia apenas frio. Ele estava frio ao toque, a pele e os dedos gelados. Fiquei alarmada com isto. Sem demora, aconcheguei-me muito junto a ele, os meus seios amassando-se suavemente nas costas dele, o rosto encostado à sua omoplata. Concentrei-me o mais que pude em gerar calor corporal, tentando irradiar calor através da minha pele para a pele dele. Tantas vezes ele me envolvera na curva do seu corpo, protegendo-me, dando-me o calor do seu corpo. Desejei ardentemente que eu fosse mais corpulenta e pudesse fazer o mesmo por ele agora. Neste caso, eu não podia fazer mais do que agarrar-me a ele como uma cataplasma de mostarda, pequena e forte, e esperar que tivesse o mesmo efeito. Muito delicadamente encontrei a bainha da sua camisa e puxei-a para cima. Depois ajustei as minhas mãos nas curvas das suas nádegas. Elas enrijeceram-se ligeiramente de surpresa. Depois relaxaram. Ocorreu-me questionar por que é que eu pensava que devia colocar as mãos nele. Mas não me preocupei a pensar muito nisso. Já tivera a sensação muitas vezes antes e há muito deixara de me preocupar por não ser um procedimento científico.